Eu sou Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada. Continuo trazendo para vocês áudios do livro A Oração Fervente, da editora BV Books, inspirado no filme Quarto de Guerra. O livro foi escrito por Priscila Schiller. Hoje nós estamos no nosso quarto áudio e a estratégia número 3, sua identidade, lembrando quem você é. Se eu fosse o seu inimigo, eu iria reduzir a sua força e ampliar as suas inseguranças até que elas dominassem o modo como você se vê, desarmando-a, incapacitando-a de combater, de se libertar, de ser quem Deus criou você para ser. Eu trabalharia muito para garantir que você nunca percebesse o Deus que lhe deu, de modo que duvidasse do poder de Deus dentro de você. O inimigo quer que você sofra de um caso de identidade equivocada. Isso facilita o trabalho dele e torna suas defesas muito mais fracas. Ele está fazendo horas extras para manter a sua identidade mascarada, para impedir que a verdade sobressaia, que na verdade você está viva e livre e fortalecida pelo Espírito de Deus para lutar vitoriosamente contra o inimigo. E é por isso que ele não quer que você ore, não ferventemente, porque a oração fervente mantém a sua verdadeira identidade em foco. Lembra-nos quem realmente somos e ativa o poder que verdadeiramente temos em Cristo. É por isso que ele não quer os seus olhos na palavra ou os seus joelhos no chão, porque é neste momento que a luz aparece e é aí que você descobre a boa notícia, talvez a notícia surpreendentemente eufórica de que está viva e totalmente equipada para se manter firme contra ele. Outrora era trevas. A Bíblia diz sim, outrora, antigamente, mas agora, luz no Senhor, filhos da luz, capazes de, através de Cristo, de produzir o fruto da luz. Efésios 5, 8, 9. É por isso que Paulo, em sua carta colossal aos Efésios, saiu gritando pelo portão de saída, com um lembrete após outro sobre as bênçãos espirituais que recebemos como puro resultado do amor de Cristo para conosco, proporcional ao enorme valor que ele colocou em nós. Eu quase hesitei em listá-los, por receio de que você pudesse lê-los e achá-los muito familiares e já conhecê-los. Mas eu estou pedindo que você os absorva em sua alma. Deixe o esboço da identidade que Paulo fez em Efésios 1 incorporar-se à base das suas inseguranças mais profundas. Você está equipada por meio de Cristo com todas as bênçãos espirituais. Versículo 3. Você foi escolhida em Cristo antes da fundação do mundo. Versículo 4. Você é considerada santa e irrepreensível diante dele. Verso 4. Foi adotada mediante o bom propósito da sua vontade. Versículo 5. Foi redimida e perdoada, de acordo com as suas riquezas da graça, versos 7 e 8. É destinatária de uma herança gloriosa no céu, verso 11. Está garantida para sempre pelo Espírito Santo da promessa, versos 13 e 14. Eu poderia prosseguir, como Paulo faz. Isto é apenas uma rápida amostra de um capítulo de um livro da Bíblia, a partir de um pequeno canto do celeiro de bênçãos de Deus. Mas o que eu mais amo e o que o diabo seriamente espera que você não note é que Paulo não apenas entregou tudo isso como uma aula, anotando punhados de informações na lousa, assunto que é melhor você aprender para o próximo grande teste que se aproxima. Agora, bem no meio do ditado de Paulo, observe que o seu monólogo, preparado em torno dos versos 15 e 16, começa a se transformar perfeitamente em uma oração. Você acha que ele está apenas falando e em seguida ele está orando, orando para que os nossos olhos se abram e estejam abertos para realmente vermos e reconhecermos quem realmente somos. Ele ora para que nós recebamos um espírito de sabedoria do Pai, verso 17. Sejamos iluminados para compreender a esperança da sua vocação, verso 18. Reconheçamos as riquezas da glória da sua herança. Reconheçamos a suprema grandeza do seu poder em relação a nós. Percebamos que estamos sentados com ele em lugares celestiais e que, embora estivéssemos mortos, ele nos deu vida. Na oração, nós assistimos as palavras virarem uma nova página para nós, tanto para os nossos corações como para a nossa vida cotidiana. Na oração, nós sentimos um reforço que nos energiza com uma confiança santa. Ore longamente o suficiente e você não só perceberá que está realmente viva, mas também ficará furiosa, zangada, por perceber que você tem vivido em angústia por tanto tempo, entristecida por causa de uma tragédia cujo resultado veio totalmente deturpado para nós. Como filhas adotivas do Deus vivo, se não estivermos orando estrategicamente com o que o nosso Criador e Redentor deseja, se não estamos nos chamando pelos nomes de acordo com a lista que encontramos em Efésios, se não estamos fazendo o diabo perceber que nós sabemos, assim como ele sabe, quem realmente somos, vamos sempre estar sujeitas às tentativas de nos desvalorizar. Nós estaremos subestimando a nossa força real. Nós vamos odiar os nossos corpos, destacar as nossas fraquezas, nos retrair devido às nossas inseguranças e constantemente nos veremos como menos do que em comparação com outras pessoas. Ele vai enfraquecer o nosso poder simplesmente minimizando a nossa verdadeira posição. Se ele conseguir fazê-la acreditar em suas mentiras, você não vai se sentir equipada ou capaz de levantar-se contra ele. Você se sentirá fraca e impotente, e então ele poderá passar por cima de você e das coisas e pessoas que você ama. Quanto mais ele puder separar a sua realidade prática do que você é e vive de fato, mais ele conseguirá se infiltrar e causar um curto-circuito na eficácia de sua influência como esposa, mãe, amiga, filha, irmã. Todos os relacionamentos onde Deus colocou você para ser a luz da sua graça, do seu poder e do seu amor e de sua confiança. A verdade. A verdade, o padrão e a opinião de Deus sobre nós deve vir em primeiro lugar em nossos corações e mentes, se quisermos ser eficazes na batalha contra o inimigo. Precisamos usá-la como nossa peça de vestuário fundamental e, em seguida, reorientar tudo mais ao redor em função dela. Antes de colocarmos acessórios que estão em moda, antes de sair para encarar o dia, artificialmente cobertas por um traje que apenas mascara as mentiras do inimigo, aquelas mentiras sobre nós mesmos que ele nos faz acreditar, devemos começar com os fundamentos da verdade e estar garantidas através da oração e pelas declarações da palavra de Deus. Talvez, mais uma vez, a história de uma experiência entre Eliseu e um profeta do Antigo Testamento e um de seus servos possa nos ajudar a entender o que deixamos de ver quando não estamos olhando para as nossas vidas através da lente da verdade de Deus. O ajudante do profeta acordou cedo naquela manhã e saiu para esticar as pernas ou algo assim. E, de repente, o lugar estava repleto de cavalos e carros do tintilintar de artilharia afiada, cada um deles montado para um ataque cirúrgico. O servo correu de volta para dentro com um espanto semelhante ao espanto do rapaz do machado. Começou a gaguejar para o seu chefe, tentando lhe explicar sobre o perigo iminente. Eliseu, tranquilo como sempre, lhe disse para não se preocupar, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que com eles, segundo a Reis 6,16. Em seguida, com o mesmo tom e estilo de vida que Paulo exibiu tão naturalmente em Efésios 1, as suas próximas palavras ao seu servo não foram uma lista de próximos passos a seguir ou uma estratégia de batalha para implementar, mas uma oração ao Pai: Senhor, abra-lhe os olhos dele para que veja o versículo 17. Quando o servo, aterrorizado, se virou para ouvir a oração de Eliseu, o que ele viu não foi a realidade física das tropas, cuspidoras de fogo de um exército doido para atacar, mas sim a realidade espiritual de uma multidão de carros angelicais de fogo, cercando, protegendo e impedindo qualquer guerreiro do exército arameu de disparar um único tiro ou mesmo dar um único passo em direção a eles. O que quer que esteja contra você não é páreo para o poder e autoridade às quais ele lhe deu acesso. Pode haver exércitos armados contra você, mas eles só estão esperando para se tornarem testemunhas involuntárias do poder incomparável de Deus e do oceano caudaloso de sua graça. E a oração abrirá os olhos para que você possa ver quem você realmente é e que está viva de fato, e que riquezas e soluções divinas estão ao seu lado, recursos esses que fazem você mais do que vitoriosa por causa do tamanho do seu amor. Romanos 8, 37. Este é o cinto da verdade. Agora, coloque-o. Um convite à oração. Estamos completamente vivas e no caminho da cura e da plenitude. Nossa história não está perto de acabar. Nós já estamos sentadas no lugar, nos lugares celestiais. Nós já estamos trabalhando com armas que o nosso inimigo não tem condições de combater. Somos amadas por Deus desde o início dos tempos, Mateus 25, 34, já dotadas com o Espírito Eterno de Deus, 2 Coríntios 1, 22, e já recebemos perdão pelos nossos pecados mais vergonhosos, Romanos 4, 7, 8. Se você não consegue acreditar que ele tem feito isso por você, pelo menos acredite que ele fez isso como um testemunho da sua grandeza, Salmos 79, 9. Do seu próprio nome, porque ele é Deus, ele apraz mostrar a sua divindade. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 4, 6. Coloquei em você um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei a você um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Ezequiel 16, 10 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1, 12 e 13. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Isaías 51, 1. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Isaías 49, 16. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Deus abençoe a sua vida e até o próximo áudio.